Olá! Esta semana no Ilustres Desconhecidos temos os Piano Magic. Out of season, out of heart, I crush you up beneath the stars. Autumn leaves a nasty scar. And where the leaves, the heart departs. You're off the map, you've left the book. I'm off my head and treading luck. And it's too late to call you up. The heart migrates, it comes unstuck. I light a candle for Saint Marie, in the hope she never brings you back to me. I light a candle for Saint Marie, in the hope she never brings you back to me. Basicamente um projeto de Glenn Johnson com um conjunto rotativo de músicos, os Piano Magic começaram em 1996 como praticantes de uma eletrónica experimental utilizando samples de sons do cotidiano e que nunca teve pretensões de dar concertos ao vivo. Porém, a visibilidade do single Wrong French obrigou-os a criarem uma banda ao vivo que tocava temas completamente diferentes dos disponíveis nas gravações. Do primeiro álbum, Popular Mechanics, para o segundo, Low Birth Weight, há toda uma diferença estética, mediada por inúmeros lançamentos em singles e compilações, e que leva ao engano qualquer pessoa que ouça um tema solto de Piano Magic. Souvenirs. Low Birth Weight, o segundo álbum, assim como o terceiro, Artist's Rifles, já mostram os Piano Magic mais perto de um rock atmosférico, mas ainda longe de uma definição exata. Em 2001, após o convite de Bigas Luna para fazerem a banda sonora para o filme Son de Mar, a banda assina pela 4AD, que também lança Writers Without Homes, mas a relação entre a banda e a editora não dura muito. Entretanto, é lançada a compilação dupla Seasonally Affective, compilando todas as faixas soltas editadas até 2000. Em 2003, assinam pela espanhola Green UFOs e lançam The Troubled Sleep of Piano Magic. Music won't save you from anything but silence. Not from heartbreak. Silence. Os álbuns Disaffected e Part Monster, ambos editados pela Green UFOs, mostram os Piano Magic de som mais uniformizado e um pouco mais pesado, apesar de alguns desvios desse som nos EPs que vão editando pelo meio. Em 2009, após o lançamento de um álbum a solo de Glenn Johnson, editam Ovations, o seu 10º álbum, com colaborações com Brendan Perry e Peter Ulrich, dos Dead Can Dance, onde a influência desta banda se faz notar em grande parte dos temas. Life Has Not Finished With Me Yet mostra um regresso à eletrónica abstrata cruzada com os ambientes mais recentes dos Piano Magic. Em 2013 é editada Heart Machinery, nova compilação de faixas fora de álbuns de 2001 a 2008, logo após o anúncio de Glenn Johnson sobre o fim dos Piano Magic. It's the night of the hunter. You can justify all you like. Sleep tight this snowy night. For spring you'll never see again. Say goodbye to your awful wives. Bid farewell to your awful friends. I'm 20 steps from the jugular. I'm 20 steps from the dead. I'm 20 steps from the funeral. I'm 20 steps from your last breath. The shadow falls on the abattoir gates as you leave with the stench on your hands. I am here with a cigarette bait. I am here to asphyxiate. Landscape, as you erase it off the gentle hair, will be your last on this landscape, will be your last anywhere. Matador, beer baiter, butcher, hair courser, value your life while you can. Matador, beer baiter, butcher, hair courser, value your life while you can. Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os Piano Magic. Até à próxima!